coisas saem como você quer. Às vezes não dá certo como você pensar. Querendo estar pronto pro que der e vier. Mas você sempre se esquece de pensar nas consequências. Não quero ver essas suas lágrimas. Tente entender esse dogma. Tente esquecer. Não adianta chorar. Não adianta sofrer. Na hora certa, se for pra acontecer, vai acontecer. Às vezes no meu quarto eu paro pra pensar se estou aproveitando sua adolescência. Eu faço qualquer coisa pra te impressionar, mas penso ao mesmo tempo que isso tudo é coincidência. Não quero ver essas suas lágrimas. Dogma, tente esquecer. Não adianta chorar. Não adianta sofrer. Na hora certa, se for pra acontecer, vai acontecer. We'll be right back.